talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia. Um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central da Biografia. Alô você, gente amiga, Central da Biografia, chegando Edgar de Souza, quanta honra, tudo bem com você, tudo legal, tudo beleza, a você, a sua família, aos seus amigos, você, na sua casa ou no seu trabalho, sinta-se abraçado pelo negão que chega, mas meus amigos e minhas amigas do rádio, estamos aqui apresentando Central da Biografia, sempre homenageando um grande nome da nossa música, e desta vez é Djavan. Eu confesso que eu estava assim com muita vontade de fazer o Central da Biografia com esta grande fera Djavan, da qual eu sou muito fã e eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Tá bom, gente? Vamos lá! Central da Biografia com Djavan. Você está ouvindo Central da Biografia. Stop.

Você está ouvindo Central da Biografia. Guardiã, um divisor, um imã.

você deságua em mim, eu oceano, e esqueço. Central da Biografia, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. A apresentação é de Gardi Souza, com o apoio da sua emissora. De volta à Central da Biografia, que delícia, Djavan, quanta música boa! Mas, meus amigos, o reconhecimento de Djavan aconteceu mesmo em 1975, quando ele participou do Festival Abertura e conquistou o segundo lugar, com a música Fato Consumado. Seu primeiro LP foi em 1976, tendo a faixa Flor de Lis um dos seus grandes sucessos. Já em 78, sua música Álibi é gravada por Maria Bethânia, hein? Olha só, dando nome ao disco de maior sucesso da carreira da cantora. Já em 81 e 82, ele recebeu o prêmio de melhor compositor da Associação Paulista dos Críticos de Arte. As composições de Djavan já foram gravadas por Al Jarreau, olha só, Al Jarreau, Carmen McRae, The Manhattan Transfers, Loredana Bertê, Eliane Elias e no Brasil, entre outros, por Gal Costa, João Bosco, Chico Buarque, Daniela Mercury, Ney Matogrosso, Elba Ramalho, Caetano Veloso e Maria Bethânia, sua canção de 1988, Stephen's Kingdom. Contém uma participação especial também de Stevie Wonder, esta grande fera da música mundial. Este é ninguém mais, ninguém menos que Djavan. Vamos com música boa? Música com Djavan no Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia.

trazer dinheiro do Paraná. Que bom tê-los como areia no mar. Mangas do Pará, pitombeiras da Borborema, Ema, gemeu no tronco do Jurema. Cacique perdeu, mas lutou que eu vi. Jardim não é Deus, mas acho que sim. Amigo Central da Biografia, muito delicioso hoje foi Djavan. Foi bom demais, né? Bom pra caramba! Mas meus amigos e minhas amigas do Central da Biografia, o Edgar de Souza se despede. Ah, mas valeu, né? Foi muito bom estar com você. Ó, espero um novo encontro no próximo Central da Biografia. Fica aí, um beijo, um abraço bem forte a você e toda a sua família. Até a próxima! Tchau, gente amiga! Você ouviu? Você ouviu? Central da Biografia.